Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos agora na Rádio Boa Nova o programa das Palavras de Esperança, o programa de sexta-feira com reposição ao domingo, com a participação do seu padre António Loureiro. Seu padre, bom dia. Mais uma vez, muito obrigada por estar connosco no nosso programa de hoje. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É sempre com gosto que podemos aqui refletir sobre a liturgia do domingo e também analisar um pouquinho alguns acontecimentos que tenham a ver com a Igreja e que sempre são marcantes, também nos ajudam a olhar para o mundo com ótimo, com um olhar de esperança. Aproxima-se o jubileu da esperança e queremos também todos nós encher-nos dessa luz de esperança. O Papa Francisco diz que a esperança é uma luz que brilha e que nos ilumina. Oxalá vamos descobrir essa luz. Nunca nenhum de nós perca essa esperança. É também um gosto partilhado, devo dizer, da minha parte, estarmos aqui todas as semanas para levar a efeito este programa. Seu Padre, vamos olhar para a liturgia de próximo domingo, o 32º do tempo comum, mas vamos às habituais considerações, porque decorre a preparação para o Crisma. Exatamente, vamos ter o Crisma no dia 23 de novembro e agora estamos numa etapa final de preparação e que é caracterizado sobretudo por algumas atividades que ajudem a descobrir a importância de Deus e a importância do outro. Já fizemos uma visita aos lares, em que tivemos a oportunidade de estar um pouquinho com os mais idosos, de cantar para os mais idosos, alegrar os mais idosos. Agora, este sábado, vamos ter também uma atividade muito interessante, que é evangelização porta a porta. Então, convidamos os nossos jovens a que possam ir bater às portas, falar com as famílias, testemunhar um pouquinho a sua experiência de caminho de fé e também dialogar com as pessoas que encontrem. Às vezes são pessoas mais idosas que estão por casa. Isto será às 3 da tarde na paróquia do Herdal da Beira. Então convidamos também as pessoas do Herdal da Beira que possam acolher, abrir a porta, dialogar com estes jovens, que no fundo... Como é que está a ser a participação dos jovens? Estão a viver essa experiência? Sim, este tempo, isto é uma atividade que vai ser no próximo fim de semana, portanto temos... Mas já aconteceu a dos lares, não é? A dos lares, muito agradável, todos com muito gosto, até os adultos também foram aos lares. Mas tem sido, penso que são momentos bons, porque se traz um bocadinho da coxinha, está fechado, está na sala, é uma experiência de atividade que nos prepara para a vida, porque a vida depois é também estar no mundo, mas levando uma palavra diferente ao mundo. Neste caso, será partilhar um pouquinho a experiência de fé própria e também escutar o testemunho das outras pessoas, como é que vivem também a sua fé, o seu dinamismo, e depois dar esta mensagem também um pouquinho de esperança. Que para mim, o Papa escolheu o jubileu do próximo ano como jubileu da esperança. Uhum. Então também é bom que esta palavra nos vá animando. O Santo Papa anda a ouvir o nosso programa, não é, seu padre? É, talvez. Talvez. Quem sabe um dia não vamos a tê-lo apresentar o nosso programa. É. Olha, lanço-lhe o desafio, seu Oxalá, padre. Oxalá. Sim, que falam lá com Deus. Seríamos um jubileu. Interceda. Também a rádio vai ao jubileu. Era interessante. Era temos um programa que são as palavras de esperança. Exatamente. Pense nisso, seu padre. Vamos lá articular essa visita. Exatamente. Que acho que era muito interessante. Pronto, não querendo desviar do assunto, claro, estávamos aqui só a brincar, também faz parte do programa, esta boa disposição. Portanto, vão ser vai ser o Crisma no dia 23 e quantos crismandos? Temos 40 e à volta de 50. Também alguns adultos, percebi. Com alguns adultos, uhum, também. Muito bem. À volta de 50. Seu padre, muito sumariamente, qual a importância do Crisma ou o significado do Crisma? O Crisma, digamos que é a plenitude do ser cristão ou da iniciação cristã. No fundo, nós falamos no batismo, o batismo como um sacramento, mas o batismo vai junto com os dois sacramentos, que é o batismo, a confirmação, o crisma, e o sacramento da Eucaristia. Estes três sacramentos formam uma unidade, que é o ser cristão, o princípio do ser cristão, é a iniciação cristã. Como as nossas crianças são batizadas ainda pequeninas, então estes três sacramentos separaram-se. E então é feito o batismo, depois é feita a catequese, depois há a comunhão, e o crisma seria o final desta preparação, em que acaba a catequese e começaria a vida adulta e responsável do ser cristão dos nossos jovens. Quando é um adulto, quando é batizado um adulto, recebe sempre os três sacramentos ao mesmo tempo: o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Porque estes três sacramentos é que dão a identidade cristã, uhum, base. verdade que às vezes as pessoas são batizadas e depois fazem a comunhão e depois muitos já não fizeram o crisma, mas então há muito esta tendência de voltar às origens da fé cristã, e nas origens era assim: é o batismo, a confirmação e a Eucaristia vão juntas. Todos vão juntas. Portanto, há esta tendência também dos adultos de quererem. Exatamente. E depois também se pôs um requisito, que às vezes o que funciona, que é o requisito, funciona na prática, não é? Mas teologicamente não é o que tem valor. Que as pessoas sentem-se motivadas porque querem ser padrinhos e para ser padrinhos. Pois, muitas das vezes é por causa disso, não é, seu padre? Sim, mas o sentido profundo é que o crisma dá-me a plenitude do ser cristão, ou melhor, da iniciação cristã, do começar a ser cristão. É como eu tenho o batismo, a confirmação e participei na Eucaristia. Mas como disse no último programa, não devemos parar por aí, não é verdade? Exatamente. Depois, por isso é que é. E este sentido de missão porta a porta é para dizer, olha, com o crisma é para te capacitar para poder ser testemunha de Jesus e no meio dos teus colegas, no meio do mundo, no meio do trabalho, no meio da tua família, dar testemunho que és cristão. Portanto, esta evangelização porta a porta, que achamos, em fundo, é um bocadinho essa experiência de poder falar aos outros da própria fé, e que é também uma fase, assim, um final da preparação para o crisma. Muito bem. Seu padre, também queremos falar aqui do festival For God, Shake, Jovens e Adolescentes em Ancião. Exatamente, também este domingo. E também é o que é este festival? É um festival For God, Shake, Agita-te por Deus. Exato. E no fundo, o Papa já, o Papa Francisco falou que há, penso que foi na Jornada Mundial do Brasil, que é preciso fazer barulho, fazer alguma coisa por Deus, montar no sofá, levantar-se e fazer alguma coisa. Na Jornada Mundial da Juventude tivemos uma experiência muito interessante com jovens que nos vieram visitar, mas também jovens da Diocese de Coimbra. Então o Comitê dos Jovens Diocesano, a Comissão dos Jovens Diocesano, organiza este festival com os adolescentes, justamente para motivar a participação dos jovens a viver a alegria de ser jovem uns com os outros. Portanto, criar um dinamismo de juventude na Diocese de Coimbra. O seu bispo tem por designio também fazer, dentro de 3 anos, um sino dos jovens, portanto, um encontro com os jovens em que eles possam falar das suas preocupações, dos seus desafios, portanto, falar um pouquinho do ser jovem cristão. E é o grande desafio que temos. Então, através da música, é um dia de encontro em que se pretende realmente fazer algo, agitar um pouquinho. A nível distrital, seu pai? A nível diocesano. Diocesano. Da Diocese de Coimbra. Também vão estar jovens daqui? Sim, então vai. Daqui iremos 40 jovens. Boa. É um grupo significativo, sobretudo os nossos adolescentes, estão na preparação para o crisma, na catequese. E então é um momento, penso, importante também. Certamente. Para dar ânimo. E é sempre bom estar com outros que estão num caminho parecido. O seu pai também vai? Eu vou lá ter no final das missas. Também posso participar, depois na Eucaristia com o seu bispo com eles. Muito bem. O seu padre também quer aqui abordar as eleições na América e o falhanço das sondagens. Como é que olhou para todos estes resultados? É verdade, pareceu-me que nós tivemos aqui um bocadinho uma expectativa que se foi criando, e parece que a comunicação social tinha uma linha de pensamento muito dominante. No entanto, foi uma surpresa, porque Donald Trump parecia que ia ganhar, que ia perder, e que estava quase, ganhou em toda a linha, e foi uma surpresa. Uma surpresa para nós, porque eu tenho um colega meu, padre, que vive nos Estados Unidos, e disse que para ele não foi surpresa nenhuma, porque era o que se via. Era o que se via lá. Era o que se via lá. Portanto, o que pareceu-me que foi é um fracasso, portanto, da mensagem que Kamala Harris tentou transmitir, e depois o Partido Democrata, que a apoiava, porque no fundo o que eu senti nessa conversa com o meu amigo padre era que nos Estados Unidos houve, por um lado, uma preocupação com a economia, mas por outro lado uma preocupação com a moralidade, com os valores tradicionais, e que está tudo posto em causa. Há uma ideologia de moral muito duvidosa. Quando uma candidata à Presidente da República apoia a sua campanha e como linha de força era o direito ao aborto e o aborto livre, e depois o aborto livre nos Estados Unidos, nesta linha de pensamento, é até o momento do nascimento, as pessoas questionam-se. As próprias mulheres acabaram por não aderir a essa mensagem. Portanto, eu penso que também está em causa uma certa ideologia, tendência esquerdina, como dizia o meu colega, numa esquerda um bocado exagerada, de onde a moralidade, de onde a família, de onde os valores desaparecem e fica a liberdade subjetiva como único valor e única referência, mas que não constrói a comunidade, não constrói a família, não ajuda ao desenvolvimento de uma comunidade progressiva, forte, na economia e nos valores do ânimo da vida. Então é tudo ali, tudo igual, tudo liberdade, que um pode fazer o que quiser, e que destrói a própria vida. Uhum. Portanto, penso que também foi um grito de revolta contra esta ideologia que se foi propagando, que tem a ver também com a ideologia de género e todo este pensamento um bocadinho libertino que parece que nos obriga e parece que é o pensamento correto. E os Estados Unidos dizem, não, pois isso, não queremos esse pensamento, queremos é uma atitude diferente perante a vida, perante os valores da vida. Foi essa a resposta. E penso que foi também foi isso. Também penso que foi isso que teve muito marcante. E que para nós, para os nossos comentadores, é também um chamar a atenção que não tem toda a razão. Pois. E que há outras razões. Foi muito, contrário este resultado àquilo que era a opinião generalizada, é, não é? Uhum. E às vezes é esse pensamento dominante que parece que nos obriga. E os americanos disseram, pois não nos obriga, nós somos livres e podemos escolher o nosso caminho, não o que vocês querem que nós sigamos. Vamos agora aguardar também como que é que vão ser os próximos fácil, tempos, exatamente. Não é? Também já sabemos como é que, qual o estilo do novo, do eleito presidente dos Estados Unidos da América. Sr. Padre, ainda e para fecharmos aqui a nossa fase das considerações, a semana de oração pelos seminários e o centenário da fundação das Criaditas dos Pobres. Exatamente, Criaditas dos Pobres, que vieram aqui há cerca de 50 anos com em Oliveira do Hospital, não é? Toda a gente que eu tenho falado tem boas recordações da experiência das Criaditas dos Pobres. As Criaditas dos Pobres era mesmo um grupo? É uma congregação de Susana, portanto, que está em Coimbra, que fez 100 anos. Depois, a Semana dos Seminários, que é durante esta semana, temos 12 seminaristas no Seminário Maior, no Seminário de Porto, que está para o sacerdócio. Uhum. Portanto, é uma reflexão sobre o sentido vocacional da vida. Para os homens, os que estão a preparar-se para padre, a formação atualmente tem que ser um bocadinho diferente da tradicional. Que ser adequada, ajustada aos novos tempos. E às vezes os formadores, o sentido de formação vai um bocado atrasada. Nós agora ainda temos a formação e o estilo de padre sozinho, a viver com a sua paróquia, enquanto nos damos conta que temos que viver uns com os outros, ser unidade pastoral. Os passos têm que aprender a colaborar uns com os outros e não a viver sozinhos. Têm que aprender a escutar a comunidade, colaborar com a comunidade, aceitar a importância dos leigos na vida da comunidade. E que às vezes ainda não está suficientemente desenvolvido. Sentimentos de fraternidade, sentimentos de abertura ao outro. E destes dias falava com o seu padre, um bocadinho mais novo que eu, que me dizia isso. Ah, nós não fomos preparados para trabalhar com outros padres. É que cada um tem que viver a sua vida e responder à sua missão. Vai ser o lobo solitário, não é verdade? É, exatamente. Hoje tem que ser ao contrário. Tem que ser o sentido da vida em comunidade, do cuidar da casa, de saber estar com outros e trabalhar juntos. E a comunidade também deve sentir o sacerdote como pertença, não é? Da exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, temos aqui desafios para o futuro, então agora depois com a era digital, com a inteligência artificial, como é que isso vai afetar também a vida do padre, que no entanto continua a ser uma vocação especial, justamente ao Senhor, que continua a ser proposto no celibato, portanto, sem uma relação familiar única ou próxima ou própria, mas que devia ser, de algum modo, aberto àquilo que é a experiência da vida religiosa, que é a vida da comunidade, acolher o outro, enquanto também faz parte da vida, e isso é pode potenciar muito a pastoral e a vida pessoal, e a alegria e a felicidade do padre, porque sozinho ninguém pode ser feliz. Portanto, quando existe uma pequena comunidade que funciona como uma família, isso é suporte para uma estabilidade também do sacerdote, que é importante e que potencia a sua ação missionária e evangelizadora. Muito bem, seu padre. Depois, já agora, as missionárias, a vocação feminina. As Criaditas dos Pobres. Fala da vocação feminina, que me parece que está a atravessar uma crise tão grande. Mais que a dos sacerdotes. Ou ainda não? Mais que a dos sacerdotes. Antigamente, talvez houvesse a proporção de 1 para 5 ou mais, de mulheres a mais vocações femininas. Mas agora parece que quase é ao contrário. Portanto, é também um apelo para que os nossos jovens pensem na possibilidade de uma vida consagrada a Deus, que implica desprendimento de si próprio, implica muita força do amor de Deus no coração da pessoa, e descobrir que Deus também é um caminho de felicidade, que nos quer oferecer uma felicidade diferente, mas mais profunda, se calhar, E por isso aqueles que o descobrem podem fazer este caminho de discernimento e aderir a essa vida consagrada. Muito bem. Sr. Padre, vamos então agora concentrar-nos na liturgia de domingo, dia 10 de novembro. Devo dizer que é um dia importante para mim, como o meu Jaiminho faz 2 aninhos. Ah, está bem, parabéns. Está bem, é um facto. Vamos então, vamos então avançar. Temos a primeira leitura do primeiro livro dos Reis, a história da viúva de Sarepta, com o profeta Elias. Explique-nos lá, seu pai. É uma história do Antigo Testamento muito interessante. O profeta Elias ia numa caminhada longa, sem saber muito qual era o destino para onde Deus o enviava, e sentiu-se desfalecer, sentiu necessidade, e então passou por Sarepta. E encontrou uma viúva que a apanharam ramos de lenha para cozinhar um último pão com o resto da farinha que tinha para dar para ela e para o seu filho. E depois para que Deus a levasse numa morte depois sem mais esperança. E então apareceu-lhe o profeta e disse: dá-me um pouco de água e um pão para comer. Já, mas é que eu não tenho. E foi lá, vim aqui para cozinhar. E o profeta disse: olha, não te preocupes, porque não faltará o azeite na molotolia, nem se esgotará a farinha na panela. Faz o que eu te digo e Deus te ajudará. E a viúva acreditou no profeta, foi preparar um pão e levou-lhe um pouco de água e comeu ele, o profeta, comeu ela, comeu o filho, e depois disse: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotoria do azeite. E a mulher fez como o profeta lhe mandara, e desde aquele dia nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotoria do azeite, como o Senhor prometera pela boca do profeta Elias. Pronto, isto aqui é um episódio. Episódio simbólico, marcante, que ficou na memória, que Jesus depois também refere nos Evangelhos, mas que marca esta opção por poder também ajudar o outro, mesmo na penúria, mesmo no limite. E neste caso, o outro é também o homem de Deus, é aquele que Deus chamou. Então, quando se ajuda o homem de Deus, neste caso o profeta, Deus também abençoa quem ajuda. Como quando se auxilia o pobre, Deus abençoa. Portanto, nós às vezes estamos muito preocupados pelo nosso interesse e perdemos este horizonte de que também na minha pobreza posso ajudar o outro, posso ajudar o profeta ou o homem de Deus. Exatamente. E que Deus também me abençoa. Portanto, é esta mensagem, que nós às vezes não é só pensar naquilo que eu necessito, mas mesmo na minha necessidade, abrir-me à necessidade do outro e descobrir que aí a bênção de Deus também funciona. E que de repente aquilo que pensava que era o fim ainda há um caminho de esperança e de vida a ser vivida. E que, pronto, quer dizer. Um belo ensinamento. É, não é verdade? Vale a pena olhar para o outro e olhar para a vida sem estar tão fechado na minha urgência ou naquilo que eu necessito mesmo. E que Deus será generoso e por outros caminhos e de outro modo também me há de ajudar e beneficiar naquilo que eu necessito. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura da Carta aos Hebreus. Jesus manifestou-se uma só vez na plenitude dos tempos para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Exatamente, aqui é a Carta dos Hebreus, é assim uma homilia e um texto um bocadinho teológico, difícil. Então aqui neste caso o autor fala do sacerdócio do Antigo Testamento e do novo sacerdócio de Cristo. Enquanto que no Antigo Testamento, sumo sacerdote todos os anos tinha que oferecer o sacrifício pelos pecados e depois é todo ali um cerimonial e que acaba por não purificar verdadeiramente. Então diz Cristo, o único verdadeiro sacerdote, que por uma vez, uma só vez, com o sacrifício do seu próprio corpo pelos pecadores, conseguiu-nos a salvação e o perdão de Deus. E por Cristo, por este único sacrifício de Cristo, que é o da sua própria vida, temos acesso a Deus e temos a possibilidade de viver em paz com Deus. E depois este texto também é muito interessante, porque no versículo, a carta aos Hebreus 9, versículo 28, conclui assim: assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez sem a aparência do pecado para dar a salvação àqueles que o esperam. Portanto, também é uma coisa engraçada, porque também promete a segunda vida de Cristo. Nós, Jesus viveu na terra, subiu aos céus, na ascensão, mas ficamos sempre na espera da segunda, da sua segunda vinda, que aqui está anunciada. Já se espera. Isso será, segundo a nossa perspectiva, será a consumação da história, será o fim dos tempos, mas que curiosamente está associado a esta segunda vinda de Cristo, ou seja, em que toda a humanidade será de novo transfigurada em Cristo. Pronto, nós não sabemos quando é que isso acontece. Quando eu era jovem, nos anos 1900 e tal, disse que Deus tinha dito a Deus: nunca vês pior, 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Estávamos todos ali, mas Jesus tinha dito, toda a gente à espera daquela passagem. Mas o Evangelho diz: não sabe nem dia, nem a hora, não sabe quando. Portanto, não sabemos. O que está anunciado é que o Senhor há de vir, e quando ele vier a segunda vez, será para dar cumprimento pleno ao sentido da história. Depois da consagração, nós rezamos isso. Isto é, vinde, Senhor Jesus, esperamos a vossa ressurreição, estamos na expectativa da vossa vinda. Pronto, então também nós, aqui neste pequeno texto, se marca este caminho, enquanto o Antigo Testamento foi apercebendo que o Senhor havia de voltar e que na segunda vinda do Senhor seria a plenitude da salvação que todos esperamos. Muito bem. Olhamos agora para o Evangelho segundo São Marcos. Sobressai esta mensagem: a viúva que dá esmola de tudo quanto tinha. Pronto, aparece aqui uma outra viúva na referência. E isto foi um episódio também vivido com Jesus no templo, em que estava-se a dar esmolas para o templo. E havia as pessoas ricas que davam moedas de ouro e grandes quantias. E tu dizia: ah, olha bem, pessoas generosas, sim senhor. E depois diz que veio uma pobre viúva que deu 2 quadrantes, que é uma moeda mínima, o quadrante, e que valia a 1/64 do salário de um dia. O salário de um dia era 1 denário, a 64 vezes partida, sim. Era um quadrante. Digamos hoje, no nosso quadrante, 10 cêntimos. O que é que está aqui a dar isto? Não vale nada. E o senhor diz: olha, tenho-vos a dizer que esta pobre viúva foi a que deu mais, porque todos deram do que lhes sobrava. A pobre viúva deu tudo o que tinha para viver. Então isto é para dizer que Deus não olha às aparências, mas olha ao coração. E é no coração, na interioridade, que se vive a profunda relação com Deus e que se vive o mérito interior ante a vida e também ante Deus. Os homens veem as aparências, Deus vê na profundidade. Então o Senhor está a dizer-nos aqui que o importante é, efetivamente, não a comparação com os outros. Vivemos muito na comparação: sou melhor, sou pior, o outro melhor. Não, não importa a comparação. Importa aquilo que eu verdadeiramente sou e como eu sou ante Deus. Porque em Deus está a verdade das coisas. Está também a minha verdade. E o que importa é que cada um seja o melhor que pode, seja amor ante Deus. E Deus vai dar depois a recompensa dos justos a cada um, não é? Mas no sentido que então, às vezes, não devemos julgar os outros, mas sim acolher e também valorizar o pobre. No fundo, a viúva pobre da primeira leitura, a viúva de Sarepta pobre, e aqui a viúva pobre que dá esmola. Portanto, o Senhor sempre tem esta preferência pelos mais humildes, pelos mais pobres, que nos põe como exemplo também para a nossa vida. Muito bem. Seu Padre, estamos a chegar ao final do nosso programa de hoje. Temos uma sugestão musical. Sim, olha, é um canto que até escutei recentemente numa missa da catequese, que eu gostei, e esta era uma música da minha juventude, e que também tem um sentido vocacional, não é? Eu sinto, Senhor, que tu me amas. Eu sinto que te posso amar. Fala-me, Senhor, que tu serve e escuta. Fala-me, que queres de mim? Senhor, tem sido grande para mim no deserto da minha vida. Fala-me. Depois diz: queres estar disposto a tudo? Toma o meu ser, meu coração é para ti. Por isso canto as tuas maravilhas, por isso canto o teu amor. No fundo é, a vida vivida com Deus torna o coração alegre. Então ficamos com esta música já antiga, mas que também continua a ser bem atual na mensagem que nos propõe. Vamos então ouvir. Sr. Padre, por esta sugestão. Agora aqui estava um bocadinho distraída porque estava-lhe a dizer de facto que era uma música muito bonita. Sr. Padre, é com este tema que fechamos o nosso programa das Palavras de Esperança. Obrigada pela sua participação. Para a semana cá estamos, não é verdade? Muito obrigado também. Bom domingo, uma boa semana para todos. Muito obrigada. Damos assim por concluído o nosso programa das Palavras de Esperança. Até para a semana. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.